Na fonte estalha-no, lavando a talha e chorando, lavando a talha e chorando, lavando a talha e chorando. As amigas perguntando: vistes lá o meu amor? Vistes lá o meu amor? Vistes lá o meu amor? Nisto estava Alianor, o seu desejo enganando, o seu desejo enganando, o seu desejo enganando. As amigas perguntam: vistes lá o meu amor? Vistes lá o meu amor? Vistes lá o meu amor? O rosto só chão pregados, os olhos no chão pregados, os olhos no chão pregados. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que de chorar já cansados, algum descanso lhe dão, algum descanso lhe dão, algum descanso me dá. Na fonte está Leonor, lavando a talha e chorando, lavando a talha e chorando, lavando a talha e chorando. Oh, oh, oh, as amigas perguntam: vistes lá o meu amor? Vistes lá o meu amor? Vistes lá o meu amor? Oh,